Apagando também tudo 5-2. POP 1-2-5. Autonomia 2 horas 16 ao Caracaju. Agora está no pushback e a próxima espera pronto. NH-2. E algum pushback, como se for nada, a pessoa que vai chamar a ponta espera no momento. Prato Marília, 296. 296, Prato Marília, prossiga para o portão 4. Prato Marília, portão 4, 896. Na 3170, essa identificação, desse mantendo 2000, ajuste no 012, para o final LS, pista no 0, X-Ray, 3170. Boa noite, 05, curva esquerda. Curva 16, chama o controle, por favor. Boa. Controle Salvador, gol 805, passando 2300 pés para o 370 na saída Puca, boa noite. Boa noite, gol 805, na saída Puca, Jamas e Pá, subindo para o 370, vigilância. 370, gol 805. Pode tomar o controle, matrícula 52? Aqui, matrícula 18, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, 31952, perfil Puca, Aru, transfere. 3152, boa noite, contato, na saída Puca, Jamo, Aracaju, subindo para o 3. Subindo para o nível solicitado pelo 90, confirme. Autorizado 330, tá 3152. Confirmando, 330, tá 3152. Atenção, 330, tá 3152. Autorizado, você vai acionar? Na 714, chame táxi. No 05, voe direto de pá pelo centro autorizado. É, 805 direto. Voe direto no rumo de Zipá, gol no 805. 805 direto de pá. 805, pode manter o 350? Chama agora Santa Recife, na frequência 12545, alterno 2685, e solicite direto, questão, solicite 350 direto ao órgão lá direto. Tá, direto lá, obrigado, boa noite, pode ser. Boa viagem. Então, 52, chame Recife agora na frequência 2545, alterno 2685, Stan 3152. 2545-2685, ao centro Recife, Stan 3152. Torre 118, decimal 95. Salvador, está 3170, está na cidade de LS X-Ray, está 1-0. Por aqui está 3170, continue a aproximação, aguarde, está livre. Vento, calma. Guarda, está livre, está 3170. disseram. Pistão 90 livre, pouso autorizado. Autorizado pouso 90, 73, 70. Salvador, bom dia, voo 1994. Voo 1994, decolou 27 no controle, bom voo. Obrigado, bom dia, voo 1994, bom domingo. Voo 1994, bom dia. Para cópia, Marcelo C5. Prepare a boca, transição caju e aguarde um minutinho, por favor. Salvador, bom dia, voo 1994, decola. Voo 1794, boa noite, contato, mantém nível 210 na Pucajamo, Aracaju. 210, voo 1794, boa noite ainda, obrigado. Dia número 2 para copiar. Prepare a boca e aguarde chamada. Somos 29 da Cívia, Alfa Kilo, Bate 3. Coro 994, cópia. Autorizado, Coro 994 para Maceió 350, via Brusque 58, cola da pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 90.8, transponda 5451. Confirmando o transponder 5451, eu chamo para a busca de ação. Boa noite, 96, cópia. João Pessoa, 370, autorizado 58. Escola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5453. Para prospecção. Salvador, boa noite, eu vou na minha zona. Boa noite, vou na minha zona. Campina Grande, pronto, cópia 39. Pronto. 390 para Campina Grande, uniforme número 10. Como da pista 10, saída Puca, transição de par. Controle 120.8, transponda 5454. 390, Campina Grande aprovado, aperto número 10. Roda 10 na Puca, transição de par. 20.2 ao controle, 5454. É o transponder, gol 606. Rádio 606, para pushback acionar. Vou no 714, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, vou 17, vou no par. 714, chame Recife agora, frequência 2545, alterno 26, desse 95, gol no 714. 2545, 26, 85, bom dia, obrigado, gol no 714, boa noite, Alex. Boa noite. Thank you. 896, número 2, setor. Assim que o companhia liberar, estou autorizado para o espectro. Assim que o companhia inicial táxi, está autorizado para o espectro.